É o GM no beat, emplacando mais um. Coringa, Coringa, Coringa. Abre o teto da Panamera, tô sem tempo pros caras feia. E ninguém passa o dia, trajadão de gripe, os menor vibe chique, passa da cara. Ela me olha querendo sentar, mas vi que antes tu não tava lá. Pode ver que eu tô bonito, abre o conversível, tô sentindo o ar livre acelerada. Sorria, que Deus acabou de te dar um novo dia. Olha na janela essa vista linda, mais um recomeço do jeito que cê pedia. E o pai sempre te ouvia. E na madrugada que a lágrima rolou, perguntei pra Deus, será que eu sou merecedor? Que deu uma panameira, os bicos vai pensar besteira. Mas pode tá pesado, a humildade prevalece. Como todos os gigantes, os pequenos também crescem. Desde a primeira batida, quem me conhece, conhece. Me tromba no baile da tira que nós vai sair de jet. O bem e o mal andar por perto, vários de olho no sucesso. Vou deixar um forte, leal e sincero. Pra quem não dava nada, olha o tudo de teto aberto. Abre o teto da Panamera, tô sem tempo pros caras feia. E viver passar um dia, trajadão de gripe, os menor vibe chique, passa da cara. Ela me olha querendo sentar, mas vi que antes tu não tava lá. Pode ver que eu tô bonito, abre o conversível, tô sentindo o ar livre acelerada. Sonho de menor doideira é tocar na beira, gastar de maleta e pra isso vários trampa a vida inteira. Nessa ilusão já perdi vários amigos e os que não tão na terra, é de peço que com Deus esteja. Mil tretas em meio escuridão negra, Deus foi minha luz acesa e quem sentia fraqueza. Por ver nós perdido no breu, tá vendo brilhar tipo estrela. Hoje os menores se espera, pois sou mais um que pegava rabeira. Brincava nos olimã de madeira, andava de chinelo com prego na correia. Dois passada cara de Nike lá costeira, fé é a maior riqueza. Disposição traz lenda, quem for parasita hoje. Amanhã tá na sarjeta, truta, eu já trampei no 12. Já trampei na cena e sei que o melhor bandido é o que usa inteligência. E o que era chuva na telha, teto de goteira, virou teto de panameira. E pra inveja o que é, vai ser olhar de cara feia. Vai ser olhar de cara feia. Abre o teto da panameira, tô sem tempo pros cara feia. E viver passar um dia, trajadão de gripe, os menor vibe chique, passa da cara. Ela me olha querendo sentar, mas vi que antes tu não tava lá. Pode ver que eu tô bonito, abre o conversível, tô sentindo o ar livre acelerada. Ela gruda em gloss chiclete, faz de tudo que eu peço. Toda hora cai o pé, mas antes falava não. Interessada no sucesso, mas vou dar o papo reto. Se eu não tivesse nada, se afastava da opção. Hoje pela comunidade eu vou, calando todos que o dia falou. Sonha faz parte, todos tem valor. Não botou fé, olha onde nós chegou. Fiz de tudo pra tá aqui, senhor. Olha o menino que sempre sonhou, que foi em busca, não desanimou. Mantive a fé em Jesus Cristo. Abre o teto da Panamera, tô sem tempo pros cara feia. E viver passar um dia, trajadão de gripe, os menor vibe chique, passa da cara. E o tanto que eu já pensei, para que essa porra toda, deixar meu sonho de lado, arruma trampo registrado e pá. Mochila pesava nas costas, era quente e pouca nota, mas sabia que essa porra um dia virar. Madrugada em estúdio, garimpando de tudo, no outro dia antes das sete tinha que ripar. É só tapar no mundo, verso de vagabundo, quem muito fala não tem disposição pra marchar. Com fé no que eu canto pra tentar ser mais feliz, tô pra salvar alguns, não só falar do que eu fiz. Mas o menor no palco, não tomando de assalto, mostra que a vida vai além que o talco no nariz. Foi muita macha e mão na obra, nós aplica, nós assopra, nós investe onde vai dar algum retorno. Pancadão nas caixas e pode pra que em cada faixa que nós solta faz alegria de um rapaz de louco. Eu vou cantando um pouco do que eu já vivi, de extrema de pai pra caminhar. Sempre a melhor, sempre por aí. O importante mesmo é não parar. Roda de quatro letras, A, U, D, I. Pancadão, roda preta, de bandi. Dá faz até careta pra subir. Abre o teto da Panamera, tô sem tempo pros cara feia. E viver passar um dia, trajadão.